Autorizo. Negativo. Guarda. Qual é a posição no pátio principal? Não, pátio 3. A posição no pátio 3 do principal é 1, não. 1, não. Posição 1, não. Ciente. Inicia só o recuo da aeronave no pátio 3 e chama para iniciar o táxi. Iniciando o recuo, chamará para iniciar o táxi. Federal 99102, muito bom dia. Full ILS da 10, baixada travada. Federal 9972, muito bom dia. Continue a aproximação. Aguardando a pista livre. Chuva leve sobre o campo, pista molhada e escorregadia. Confirma, pode autorizar? Aguardando a pista livre, Federal. Afirmativo, aguardando a pista livre. É a 9972. Europa Giro 83, bom dia. Vai a Alpha Host Short Juliet. Call me again before Juliet. Alpha Host Short Juliet, Europa Giro 83. Let's call you before Juliet. Confirm Alpha Giro 83. Yeah, we'll call you before Juliet, Europa Giro 83. Roger. Salvador, bom dia. 3171, informação Gol, autorização São Paulo, Guarulhos. 3171, São Paulo, Guarulhos, 320, autorizado, Pírculo 10, decolando 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva, 1208, acionando 5013. Salvador, São Paulo, Guarulhos, pneu 320. Paulo da 10, curva direita, fila da El, Leda, Motiva, aerovia uniforme do Lugo 10, Transmolha 5013, controle 120, decimal 8, da 3171. Confirma o nível. Nível 320. Correto, João Puxa. Amanhã. Autonomia? 5. Autorizado, parte principal, Índia. Ponto de espera da 90, chama 11895, QNH 1012. 1012, 1895, obrigado. Federal no solo, os 39, livre à direita, 121, 1. Direita, 21, André. Foxtrot, chama na saída do pátio 3. Chamará na saída do pátio 3. Solo Salvador, Federal 99, 3 de Grosso. Europa 083, Juliet, gate 11. Juliet, continue to gate 11, Europa 083. Será 9972, Kilo, pátio 3. Kilo, pátio 3, obrigado. Salvador, 7171, pronto para pushback, acionamento, posição 62. 31971, coordena com a equipe de solo assim que o Airbus da, do Aero Europa passar a retaguarda, autorizado de um ataque. Vai coordenar após o Europa, vai iniciar pushback da 31971. Salvador Buenos, 6251, Ocean Air, 1000 pés na sua escuta. 6251, bom dia, contatada para o 360, após 2000 pés, direto Leda. 2000 Leda, obrigado, 360 ao nível. Coordenação, por gentileza, com o centro, o 6251, voar com o Pro de Motiva ou Cadena. Bem, te aguarde. Obrigado. Sam 251, autorizado Vatadina. Vatadina, obrigado. Solo Salvador é o General 9972. Prossiga. Confirmar com o colega da frente da Azul aí qual é a previsão de iniciar aí o tratoramento aí. O Alfa que tem Fox em condições de um pouco mais pra frente pra liberar a entrada do geral? Positivo, chegar um pouco assim, já que chegou. Para o táxi da 3171, a bordo 175, 3 horas e 50 alvena no Galinhão. Táxi até o 4 de espera da 90 autorizado, 3171, quando lá 1985, que é legal, 9092. 0-2, 295 pontos de espera até 3171. Salvador, bom dia, tá 3171, ponto de espera pronto. Bom dia, tá 3171, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 060 graus com 79. Decolagem, pista 10, vento 3171. Autorizado, sinalizar o reboque. Positivo, autorizado, continuar o reboque. Pedindo 71, decolou 51, no controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, 31, 71, bom dia. Frequenciando 3325, alternativa 25, decimal 1. 325251, após 6251. Afirmativo. Controle Salvador, bom dia. Tá? 31, 71, decolado. 71, bom dia. Contato radar, 320, após 2000 pés, autorizado valida. Após 2000, direto Leda, tá? 31, 71.

Thank you. siga. Golfo Papa, na moto do Pátio Mundo, a posição número 2, 3, para o seu de reboque, para o sistema número 3. Autorizado, chama no término. Golfo Papa, na Paral, velho. Passa Conde agora, está em contato radar, voe Bonf, para interceptar a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste é no 0,92. 0,92, agora aproxima Bonf, é 2,27. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golfo, Golfo Papa, informando o término do reboque. Grato e um bom dia. Sim. Paulo Salvador, o Gol 1961 está na posição 9, para funcionamento. Não, autorizado, chama táxi. Chamando o táxi, 961. Paulo Salvador, aeronave lá para também de bom. Confirma. Confirma o reporte. Papa do Mundo. Não consegui copiar, prossiga. Aeronave Papa Tango de Foto. Prossiga. Informo o chefe de na posição 2, 7, 3, 5 minutos. Sim, chama no término. Paulo, o Gol 1961, não? Prossiga. É, vai retornar pro o gate para fazer uma verificação. Tente. Paulo, você é o Gol 1961? Copiei, estou ciente, vai voltar pro gate. Chama novamente pro push. Chamar novamente pro 1961. A 6225, desça para 2000 pés, o ajuste 1092, está autorizado em LSXA, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste 1092, o ajuste 1062, 25, reportará estabilizado. Localizador, Oxinete 6225. 6225, chame torre, na frequência 18, decimal 95. 18, para 5, até logo. 2, Salvador, muito bom dia, Oxinete 6225. Bom dia, Oxinete 6225. Estou em contato visual. Continue a aproximação, tem livre pouso, pista no zero. O vento é 060 graus com 3 nós. Chuveu já faz uns 20 minutos. Acho que a pista ainda encontra-se molhada. Ok, sim. Está autorizado o pouso na 0093, via Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste a 0092. E2 para 4 mil, desculpa, será que eu vou mandar para D3? E reporta ao término do desvio. Realizou o giro de motor? Isso, só informando o teste. Sim. Bom dia. 62225 graus. Salvador, muito bom dia, Oxinete 6225, lembrando na Golf. 6225, Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette 1-3, 6225. Bom, chegou no 0 93. Chegou no 093.